Léo meio dia em frente ao correio. Pela cidade toda já corre o boato. Duelo vai decidir quem é o mais rápido. O xerife não gosta da ideia. Se um for pro chão, outro vai pra cadeia. Minha garota pede por favor não vá. Eu gosto desse jogo e não vou negar. Arrumo o cinto, minha arma e o meu chapéu. Daqui a pouco um homem vai dar oi no céu. Penso na vida, em tudo que nela fiz. Uma história hoje acaba sem final feliz. Digo adeus e vou sem olhar pra trás. Sei que ela chora, talvez não me veja mais. Os sinos da igreja dizem que chegou a hora. Dois gatilhos, duas vidas, agora são posta à prova. Frente a frente, olho por olho, dente por dente. O mais veloz derruba o oponente. Meto cinco nesse jogo de azar. No final vai restar apenas um pra contar. Frente a frente, olho por olho, dente por dente. O mais veloz derruba o oponente. Meto cinco nesse jogo de azar. No final vai restar apenas um pra contar. 30 passos me separam do adversário. Do outro lado eu vejo os olhos de um sanguinário. Alguém que pense ser mais rápido que qualquer um. Tenho 6 tiros no tambor, mas só preciso de um. O movimento que antecipe é seu saque, pra que não tenha reação e nenhum contra-ataque. Meu olhar é fixado para intimidá-lo. Tensão fator suficiente pra desconcentrá-lo. A multidão já toma conta da rua deserta. Alguém grita no fundo que as apostas estão abertas. Todos esperam esse momento na cidade. Um forasteiro nunca pode ser tirado pra covarde. O vento bate, o suor escorre. Os dedos movimento e eu conto com a sorte. No banco quem perde é o primeiro que cai. Nesse jogo dois entram, apenas um homem sai. Frente a frente, olho por olho, dente por dente. O mais veloz derruba o oponente. Meta cinco nesse jogo de azar. No final vai restar apenas um pra contar.